demais. Nas esquinas do tempo, perdido na noite dos meus pensamentos. Oh. Olho a cidade ao entardecer. Olhos cansados de tudo ver, de tanto ver. Então eu toco um blues. São as notas que choram. Perambulando sozinho, você. E aí? Então eu toco um blues. São as notas que choram, feito um açoite. É a minha guitarra no coração da noite. Então eu toco um blues. São as notas que choram. A guitarra.